meus lábios nunca sairá um sim. A tudo aquilo que deseja ocupar o teu lugar dentro de mim, porque sou povo escolhido teu, sou propriedade particular. Eu conheço tua voz quando chamas o meu nome. Sinto a minha alma estremecer. Eu carrego em minha vida a glória do Deus de Israel. Não me curvo ao pecado, levanto a bandeira, prefiro ser fiel. Minhas vestes já lavei, não vou me contar. Eu não sou daqui, o céu é o meu lugar. Não me conformo.